Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Apresentação, João Alckmin. E comigo no estúdio, Rogério Alcântara. E hoje nós temos a satisfação de ter o sobrinho do Rogério aqui. Como é que chama o sobrinho do Rogério? Vinícius. Oi? Vinícius. O Vinícius, que está aqui nos acompanhando, especialista em restauração, Marco Antônio, de rádios e televisões antigas, viu? Mesmo? Hã? Uau, que legal. Olha, já estou morrendo de inveja, porque admiro pacas... o que eu chamo de aparelhagem tecnológica antiga, mas não entendo nada. Nem né? Eu. Suas aumentos, mas acho bonito pacas, assim, e acho que, não acredito, não sei se eu acredito em, acho que não acredito em encarnação, mas se existiu, eu devo ter pelo menos trabalhado em alguma oficina, alguma dessas eletrotécnicas, porque eu sempre achei bacana as pacas, aqueles armários lotados de televisões, de rádios antigos. Que legal, que legal. Um abraço para ele, querido. Pode falar aí, não pode? Abre para ele, Rogério. É só virar embaixo o microfone. Só virar. Pode puxar. Tá. Não, roda assim, ó. Isso. Ah. Tá. Tudo bem, querido? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo jóia. Olha, tu tem a voz meio parecida do Rogério, então eu tô vendo que então essa sensualidade na voz é de família. Pior é que todo mundo fala isso, fala que parece mesmo. Parece. É, parece mesmo. Um abraço, querido, um prazer, tá? Um abraço, tudo de bom. Ô, Marquinho, o seu convidado já está no espaço. Ah, que bom, que bom, que bom. Gente, olha só, o entrevistado de hoje é o Danilo Modolo. Ele é expert em tokusatsu. Tokusatsu vem do Japão, é uma expressão japonesa, vem de tokushukou katatsuei, ou seja, seriam aqueles seriados com atores, né, cheios de efeitos especiais, temas fantásticos, né? Virou, essa expressão tokusatsu, que seria uma abreviação do tokushukou katatsuei, virou meio que uma expressão assim, que, de tempos para cá, que designa esses seriados com os monstros devastando cidades. Quer dizer, também tem vários que é só, tipo assim, em campos, mas assim, sempre com heróis, com um herói ou vários heróis com superpoderes tentando, né, acabar com esses monstros, né? Obviamente, o mais famoso de todos seria Ultraman, por sinal, o nosso convidado Danilo Modolo escreveu um livro, um best-seller sobre Ultraman, e ele é expert em tokusatsu, né? Em todos esses seriados, esse universo fantástico de criaturas, super-heróis, esse universo criado no Japão, né? Ele tem um site, na verdade é um portal de entretenimento na internet, cujo nome é Tokudoku, e seria assim, uma referência nacional. Dá para dizer que na América do Sul, que tem vários fãs também de países de língua hispana que acompanham esse portal dele, que fala tudo sobre, de novo, esse universo riquíssimo. Então, parar de embromar aqui, o João normalmente, às vezes, fica falando, Marco, não esquece que o convidado é que importa. Então, começou muito prolixo. É, porque, inclusive, se alguém quiser falar com você, liga para você, não precisa ouvir aqui. Perfeito, perfeito. Obrigado, viu, João? E o brabo de tudo, eu adoraria te dizer que a minha vingança será maligna, mas o brabo é que nas canções que vão rodar depois da entrevista, né, dos anos 50, 60, 70, eu já vi. Eu escolho a dedo canções obscuras que eu considero assim, que foram injustamente ignoradas, e o brabo é que normalmente cai com títulos cuja tradução para português parece que estou fazendo alguma declaração de amor do João ou alguma coisa parecida. Mas então, parar com... Quer um pedacinho da música? Sim, muito obrigado. Antes de entrar no Danilo, por favor, toca aí, por favor, uns segundinhos de uma das aberturas mais famosas de seriado Rogério. Por favor, João, obrigado por lembrar. Chore, Yumi, chore, Yumi. Falando sério, é muita emoção. Não para falar com o João, mas para a gente estar começando o programa aqui e ouvindo esse tema maravilhoso do Uruturama, Ultraman. Então, gente, dá as boas-vindas finalmente ao Danilo Módulo. Tudo bem, querido? E aí, tudo bem? Vocês estão me ouvindo legal? Isso, fala um pouquinho mais alto, ajuda aí um pouco, João. Tá um pouquinho longe só. Se eu falar mais alto, os vizinhos vão me xingar muito aqui. Querido, é uma honra falar contigo, tá? Finalmente a gente vai poder conversar, a gente já tentado outras vezes, mas que bom que a gente conseguiu fechar aí, tá? Muito obrigado. Rapaz, adorei a introdução. Só por isso já valeu tudo já. Não. Maravilha. Querido, assim, ó, tá bem pro comecinho, assim, de forma resumida, né? Tu és originalmente de Piracicaba, correto? É, Piracicaba, interior de São Paulo. Isso. Que puxa o R bem bonito. Eu tô aqui em Porto Alegre, mas a rádio é São José dos Campos. Fala só um pouquinho, assim, de novo, né? Às vezes o pessoal pergunta, às vezes até em off. Tá, mas por que tu perguntou da minha infância, tu é psiquiatra? Eu sempre digo, não, na verdade eu fui pra vários. Mas eu só queria saber como é que, assim, tentar entender como é que surgiu esse teu interesse pros seriados e tudo mais. Fala um pouquinho como é que foi tua infância em Piracicaba, por favor. Cara, na verdade, esse amor pelo seriado surgiu desde sempre, porque quando eu tinha meus 7 anos, 8 anos, quando entrou na televisão, principalmente, que é a hora que deu o boom desses seriados na TV, era criança, e a criança se fascina demais por monstro, heróis, explosões, né? Uhum. Os adultos fascinados por heróis até hoje. Claro. Então, de repente, tô eu aqui, décadas depois, apaixonado ainda por isso. Assim. como é legal a gente não amadurecer nesse sentido, né? Desculpa. Então, na verdade a gente amadurece em partes, porque eu me sinto a mesma criança desde que eu tinha 8 anos, assim, quando eu vejo essas coisas, é muito bom. E tem gente que realmente, é o que você falou, tem muita gente que pergunta, pera, como assim você tem... Você já tem pelo na canela, já tá adulto, pagando conta e ainda gosta dessas coisas, sabe? Fala, bicho, precisa escolher se sim ou se não? Eu escolho que sim, né? Porque é bom. Cara, você botou essa abertura na introdução aí, já arrepia. Isso é maravilhoso, cara. Isso aí já tem... Isso já tem transmissão ali desde os anos 60 e ainda é vivo na memória e no coração de muita gente. Ultraman, por mais que você tenha passado a abertura da primeira série aí, E isso, que é de 1966, isso ainda existe até hoje, cara. Ultraman, a cada ano tem uma nova série, tá acontecendo uma série nova. E no Japão, tem até, o pessoal pode pesquisar na internet, tem coros de crianças com, tipo assim, 7, 8 anos de idade cantando em grandes teatros, quer dizer, aqui tem um pouquinho, acho que, claro, tem um pouco de preconceito aqui, mas lá o pessoal curte mesmo, e como tu mesmo falou, com o sucesso do Ultraman, do Ultraman, veio uma família de Ultras, né, tem vários personagens, né? Exato, isso, na verdade, isso faz parte da cultura pop, não só japonesa, quanto mundial, então o próprio Ultraman influenciou heróis pro mundo todo. Você pode pegar diretores americanos de filmes de Hollywood ali fazendo heróis que são influenciados por Ultraman e todos os monstros do Ultraman. O filme do mexicano Guillermo Tormas, que é um filme americano, aquele Pacific Rim do Guillermo del Toro, ele adora Ultraman também, claro, sabe? Tipo assim, isso influenciou vários, o próprio Godzilla influenciou pra caramba esse pessoal. Claro, Gojira, claro. Querido, assim, ó, tentar aqui conversar contigo, eu sou mais velho que tu, mas, assim, eu conheci através do meu ex-cunhado, tá? Primeiro ele falando pra mim, até meio, de forma meio jocosa, assim, do National Kid, que, obviamente, eu pequeno, nos anos 70, não conhecia, mas eu me lembro que aquilo ficou na minha cabeça, só anos depois eu vi, a gente até uns 2 anos entrevistou o Francisco Ucha, que foi uma das pessoas até envolvidas no lançamento nacional do seriado em DVD. Pô, meu amigo, claro que conheço. Grande Ucha, pois é. E então, assim, eu me lembro, tá, no meio dos anos 70, eu nasci no Piauí, mas a gente veio pra Porto Alegre, e daí eu pequeno me lembro assistindo, obviamente, um seriado que eu achava, na época não existia, obviamente, internet, e eu achava que era só Ultraman, mas era o regresso de Ultraman, né? Na verdade, era tipo assim, o primeiro filhote, o primeiro irmão, diríamos assim, né, do Ultraman. O regresso do Ultraman é a terceira série. O primeiro é o Ultraman, o segundo é o Ultra Seven, o regresso é o terceiro. Perfeito. Só o seguinte, então assim, ó, mas eu me lembro como o nome no Brasil não era, né, em inglês, até eles chamaram de Ultraman Jack, né? Mas no Brasil, regresso Ultraman. Então, me lembro como não tinha... A gente ficava à mercê de reprises na TV, né? Porque isso também não tinha videocassete. Eu me lembro durante anos, pagando de louco, especificamente por uma razão. Claro, teve várias, mas uma das razões que o pessoal implicava é que eu dizia assim, como tinha muita reprise do Ultraman original, né? Que é, obviamente, com o Susumu Kurobe interpretando o Ayata, eu me lembro, eu dizia, não, gente, mas e cadê aquele Ultraman que é mais violento, que ele grita pacas enquanto luta, né? E é com gol. E eu me lembro que como o ator, né, o Girodan, ele, eu não sei se ele é misturado, mas ele não tem muita pinta, assim, eu vou te falar um troço meio estereotipado aqui, tá? Mas ele não parecia japonês pra mim, eu achava ele meio com pinta de italiano, siciliano, assim, e eu me lembro e dizia, não, gente, é com um cara que não é japonês e o nome é Gol, e todo mundo, né, a partir, sei lá, de 79, 78, o pessoal com as reprises do Ultraman original diziam, não, cara, é o Ayata, e só anos depois, com o advento da internet, que eu descobri, não, esse já era o regresso, né, Ultraman Jack. Então, fala assim pra mim, como é que a tua intro, na verdade, foi por Ultraman? Como é que nesse isso, universo? É isso que você falou, é um rolo que muita gente se confunde. Você não é exclusivo teu, não. Você pode. Tá, você entrou para a estatística aí. Muita gente faz isso. Obrigado. Inclusive, assim, pode tirar essa culpa da tua cabeça. Você não foi o único, não, você não estava louco sozinho. Tem muita agora gente é tarde, porque eu já fui para vários terapeutas e não adianta. O que acontece é que é o seguinte, na TV, a série se chama O Regresso de Ultraman, e em nenhum momento na série ele é chamado de Jack. Na própria série ele é chamado de Ultraman. O Jack não era chamado de Jack na própria série. Esse nome Ultraman Jack veio depois exatamente para tirar essa confusão entre um Ultra e outro. Uh-huh. Porque esse Ultra estreou no Brasil sem aviso. Não, porque antes não tinha isso de vai ter uma estreia tal dia, tal hora, e tem anúncios e tem propagandas. Essa série passava Ultraman, as reprises, já muitas reprises de Ultraman, porque Ultraman estreou no Brasil em 68 e Ultraman Jack entrou em 74, quer dizer, isso já levou anos ali para começar a ser transmitido no Brasil. Uhum. Quando já tinham muitas reprises do primeiro Ultraman, sem aviso prévio, sem ter um anúncio, no programa do Capitão Asa, de repente parou de passar o Ultraman e entrou o Ultraman Jack, quer dizer, ninguém explicou para ninguém, simplesmente para eles devia ser um produto, é o mesmo produto, então coloca aí. E a roupa é muito parecida, né? O uniforme é muito bastante parecido. Mas se você olhar muito assim, tem muita gente que confunde ainda o Ultraman por conta disso, porque basicamente, hoje tem muito mais variado, tem no geral é vermelho e prata, mas hoje já tem azul e prata, tem preto, tem outras cores. Porque agora já se define como os guerreiros são prateados e vermelhos, os da tecnologia são azuis e prateados, então tem essa variação e tem como de outras cores mais, e aí já tem upgrades, outras formas, junta poder, o negócio hoje está um pouco mais amplo. Mas essa confusão que você fez, muita gente fez e faz até hoje. Não eu não fiz no caso de Ultraman com o regresso de Ultraman, é que eu peguei já com o regresso de Ultraman, né? Então daqui a pouco, tempos pra cá, eu acho que olha, eu vou chutar aqui, tá? Mas pelo menos pelos lados aqui dos Pampas, aqui do Rio Grande do Sul, eu acho, sem mentira, que pelo menos desde 78 não reprisam o regresso de Ultraman. Sempre quando reprisavam direto era o Ayata, né? Que era o Ultraman original. E eu ficava bobo assim, calma, mas... porque eu achava muito bacana também que o Go, o Hideki Go, né? Que se transformava no Ultraman, do regresso de Ultraman, eu achava bacana que ele não precisava só, por exemplo, correr e erguer o braço, né? Às vezes ele estava sentado pensando e começava a câmera a girar e ele se transformava, né? Então, na época do regresso do Ultraman, eles eliminaram a cápsula beta, que era do primeiro Ultraman, exatamente para ter essa dinâmica um pouco mais rápida da transformação, né? Sim, bacana E eu me lembro também. Ô, Marco, deixa eu perguntar uma coisa para o Danilo. Danilo, boa noite. É João Malkmin aqui de São José dos Campos, tudo bem? Diz uma coisa para mim. Professor Ayata também não era o National Kid? Mas aí é outra série. Sim. Aí estamos falando de outra produção, de outra produtora, inclusive, e de outra época, porque o National Kid estreou 2 anos antes do Ultraman na TV. Ainda era em preto e branco. O National Kid chegou no Brasil em 64. Só o Rogério e o Marco que eram nascidos. Eu era um bebezinho. Mas o National Kid foi reprisado, assim como o primeiro Ultraman, em 96, os dois foram reprisados na TV Manchete. Verdade. Sim, e preto e branco, obviamente, com uma produção muito mais de muito menos recursos, né? E fiquei sabendo, obviamente, através do Usha até, que fez, obviamente, muito mais sucesso no Brasil que no próprio Japão. Acho que o único local no mundo que fez sucesso no National Kid foi no Brasil, né? Fora do Japão foi, exatamente. Ah, é exatamente isso. Porque foi por onde foi exportado e onde passou mais vezes, passou por anos, foi reprisado tanto em vários canais, né, e acabou ficando. Sim, eram os incas venusianos que eram os top vilões ali, né? Não, mas tinha também o Nelton, o demônio do reino abissal. Isso! Valeu, João! Falando sério, maravilhoso. E o fogo é que, não no caso do... Pulando agora para Ultraman, eu achava várias das cenas de voo, que eram com bonecos, extremamente bem feitas. Né? Ou seja, filmado mesmo com fios, mas quando não apareciam os fios, que eu diria que era em 90% das vezes, ou quando não tinha sombra no espaço, os efeitos eram completamente eficazes. E as miniaturas maravilhosas. Até teve aquele seriado, só comentando aqui, Danilo, Thunderbirds, que tem muita influência de seriado. Total, não, esses seriados um influencia o outro, né? Então, mas você me perguntou lá no começo do papo, por que, que a gente se encanta por isso? Por que, que uma criança... Por causa disso, cara, isso aí gera uma imaginação, você vai entrando nesse universo junto, você fica se imaginando ali, você pega o teu próprio bonequinho e consegue fazer aquilo que você, claro, viu na TV na palma da tua mão. Então, claro, isso faz encantar, entendeu? Claro, sensacional. E assim, ó, o National Kid, eu acho que ele no Japão foi feito nos anos 60, só pra tô dando um resuminho aqui, gente. Durou 40, quase uns 40 episódios, né? Daí depois, daí teve também um seriado que esse me assustava bastante. Eu achava o visual assim, meio do mal, assim, o visual. Era Vingadores do Espaço, que era Magma Taishi. Era Embaixador. Sim. Essa série é de antes do Ultraman, inclusive. Ela estreou uma semana antes do Ultraman no Japão, né? É, 65 episódios. Né, eu tinha, o que me assustava ali é que tinha um menino que se transformava em jatinho, achava assustador, e tinha o Goldar, né, o Goldar, que era um robô com uma pinta meio de metaleiro oitentista antes dos anos 80, né, mega cabelão esvoaçante, assim, não, o troço era meio do mal, porque eu me lembro que o vilão ficava numa nave com a e ele ficava em cima da nave, tipo, no espaço com uma capa, balançando ao vento, um troço meio assustador. Desse, ó, só tentando resumir aqui. Deu Ultraman, 66, né? Durou uns 30, 40 episódios, 39 episódios. Ultra Cebra, como tu mesmo disse, de 67, durou uns 50 episódios. E, obviamente, estrelado pelo galã Koji Morizugo, que interpretava o Dan Moroboshi. Tinha o Giant Robot, são os principais que eu me lembro, né? Que era o robô gigante. Nos Estados Unidos é Johnny Sokol. Mudaram o nome, o Sokol, Isso. É, durou uns 25 episódios, e esse é de 67. Daí teve Ultraman Jack, né? 7-1, né? Estrelado pelo Girodan, que era modelo fotográfico, o papel do Hideki Go, que durou uns 50 episódios. O Spectre Man, que, também, na minha opinião... 71, isso. Exatamente. Esse cá pra nós. Esse, em matéria de produção, né? Até foi uma produtora independente, esse era bem mais, apesar de ser posterior a Ultraman e Ultra Seven, era bem mais tosca a produção, né? Ah, é outra produtora, né? Outra grana, outra verba investida, né? Uma produtora que já fazia outro tipo de seriado, influenciado por Ultraman, claro, surgiu, claro, saiu a ideia do Spectreman. Deixa eu te dar uma dica, já que você gosta tanto de Ultraman, pro pessoal que tá escutando aí. Por favor. Quem tiver Netflix em casa, existe uma continuação dessa série de Ultraman na Netflix, como animação, com o filho do Hayata assumindo o papel, porque como ele teve um filho, esse filho herdou os genes do extraterrestre que ficaram nele, e ele tem uma armadura do Ultraman mecânica. Ele não cresce, os monstros são todos em tamanho humano, tá na Netflix. Tem uma temporada por enquanto, já sai a segunda. Recomendo muito, é bem legal para quem quer rever esses personagens. E olha como o mundo é pequeno. Quando eu postei ali... Hoje, fazendo uma chamada para meus amigos ali no Facebook, o Carlos Gonzalez, que é um diretor de fotografia americano, mas nascido na Venezuela, criado na Venezuela, me escreveu dizendo, não sabes, mas a versão dos anos 90 feita para o mercado americano de Ultraman, eu que fotografei. Olha, que sensacional. É, o diretor de fotografia do seriado da versão americana noventista, né? Que já era mais simples, eu me lembro que era tudo meio passado tipo em desertos, não tinha esse trabalho todo com miniaturas, eu me lembro assim, com maquetes. Mas me fala uma coisinha, querido, assim, ó. Eu estava ontem conversando com o pessoal da rádio, com o João e tudo mais, com o Rogério, da rádio, e com o Rock, que é locutor da rádio, e ele tava fazendo a gente tava fazendo perguntas assim, tipo assim, por cima. Uma que eu queria perguntar é, tipo assim, claro, é uma pergunta meio retórica, mas tenta me ajudar. Qual é o propósito, tá, das forças, dos esquadrões de humanos? Porque parece assim que a função deles é uma coisa meio na linha de happy hour, tipo assim, é pra esquentar o monstro só, porque eles nunca detonam com o monstro, né? Eles parece que só ficam cansando um pouco o monstro pra daí, no terceiro ato, chegar o Ultraman e matar com os monstros. Porque eu ficava me perguntando já pequeno, poxa, como é que esses caras não são demitidos? Porque na verdade eles só ajudam a destruir a cidade. Essas patrulhas existem não só no Japão, elas estão espalhadas pelo mundo exatamente para ter como se fosse um controle, porque tem monstros espalhados pelo mundo todo, né? Dependendo. Usando ali o exemplo do último Ultraman que a gente tá acontecendo agora, que é o Ultraman 7, ele até aparece, como é muito mais tecnológico, dá para colocar mais tecnologia na produção da série. Tem uma hora que aparece, inclusive, o monitor do mapa mundi completo mostrando onde tem atividades de monstros, né, que eles chamam de kaijus. E essa patrulha, na verdade, a gente só conhece a do Japão, porque a produção foi feita lá. Mas ela, claro, dependendo da série, ela existe pro mundo todo. Tem uma sede em cada país, uma, claro, sede em cada, sei lá, uma na Europa. Depende da série que você vê, essa patrulha é tratada de uma maneira, como também existem séries de Ultraman que nem patrulha tem. Não tem uma equipe, entendeu? Depende muito da série, porque essas séries, elas se passam, elas existem um multiverso, e essas séries se passam, às vezes, em terras diferentes. Depende da série, claro, né? Porque tem como, são décadas aqui, começar a detalhar, a gente vai até as 3 da madrugada. Não, mas é que o orçamento, obviamente depende também muito do orçamento, porque eu me lembro que uma coisa engraçada que tinha no National Kid, né, no National Kid, que obviamente foi meio que, dá pra dizer assim, quase que a gênese desse mundo, dá pra dizer assim, e é obviamente também o mais barato de todos, né, uma produção super pobre, mas criativa. Eu me lembro que eu achava engraçado que aparecia tipo assim, monstros atacando o mundo, daí aparecia tipo assim a Torre Eiffel, daí aparecia um monte de japonês correndo, daí dizia, atacando, sei lá, atacando a Muralha da China, né? Aparecia a Muralha da China e os mesmos japoneses correndo. Ou seja, mas que... até hoje é assim. Até só hoje que... você vê essas séries, até as atuais eles fazem isso, barateando custo, né? Por que não? Claro. Né? Pois é. Barateando. Mas o National Kid foi importante porque ele foi a primeira série pensada para vender produtos, né? Porque o National Kid, na verdade, ele era, hoje chamado de Panasonic, era da empresa Nacional. Claro. Que vendia produtos eletrônicos. Então você, claro, vê as arminhas do National Kid, tudo que aparece ali é tudo eletrônico para vender os 60, produtos. Né? Merchandise já, exato, no exato. Então, e essa foi uma série que revolucionou por isso, porque eles pegaram produtos, montaram uma série para vender os produtos, e até hoje é feito assim dentro dessa fórmula. Tudo é feito hoje para vender brinquedos, no caso, ou outros produtos, entendeu? Claro. Então, claro, foi uma grande sacada da parte deles, assim. E essa produtora que lançou a National Kid, no caso a Toei Company, é a que mais produz seriados hoje, assim. As de melhor, a mais qualidade, mais efeitos, que mais investe grana e mais lança seriados por ano é ela. Perfeito, perfeito. O Davi Roque, que trabalha na rádio com a gente, né, fez uma pergunta meio espírito de porco, meio como às vezes a gente libera aqui. Ele falou assim, pergunta pro teu convidado... Por que os heróis só se lembravam ao final dos seus superpoderes? Ou seja, por que eles ficavam brigando e só no final, em vários seriados dos anos 60, eles, claro, a gente sabe que obviamente é pra deixar um lance de suspense, mas fala aí. No caso do Ultraman, é porque ele tem só 3 minutos pra ficar transformado. O Ultraman tem um limite de tempo, né? Ele tem 3 minutos só, tanto que depois de um tempo da luta começa a piscar a luz do peito, claro, dele. Ele tá ficando sem energia, então ele precisava assim, ó, deixa a patrulha cansar o monstro ali. Tem uma teoria, muito boa, que eu assino embaixo, do meu amigo Marcelo Del Greco, da editora JBC, e ele falou que o Ultraman inventou os jogos de luta de videogame. Porque assim, o Ultraman podia chegar, meter o raio no monstro já e acabar com tudo. Mas ele dá umas porradas antes pro monstro atordoar, daí ele mete o raio. Claro. Então é basicamente a base pra ele. E tem essa teoria e realmente eu concordo com isso, cara. Mas isso nos 3 minutos, sabe? Os 3 minutos dele dão esse limite. Então ele precisa, acho que, esperar o momento certo pra chegar e agir. Claro, já chegar depois o monstro tá levemente, pelo menos já suando um pouco, né? Por causa das explosões, dos tiros, das miniaturas lá dos esquadrões. E uma coisa, querido, assim, o que eu ia te perguntar sobre tu dirias que o mercado brasileiro, né, o público brasileiro, assim, comparando com outros do mundo, assim, para esse nicho de seriados japoneses, live action, desses tokusatsu, no caso, seria assim, em qual número? Diria que é tipo assim, o segundo, terceiro do mundo, como é que é? Me fala um pouco disso. Não tenho muito uma numeração, porque assim, por exemplo, o que eu posso te dar de exemplo é assim, no Japão ele ainda é assistido, ainda é aceito, tipo, saem filmes anuais no Japão, sim, desses heróis até hoje, e dá uma bilheteria monstro, perdemos o trocadilho, né, dá uma bilheteria monstro, mas você pega, por exemplo, o próprio Power Rangers, que passa hoje mundial, ele é uma franquia que foi se reinventando e tá durando aí mais de 20 anos, levando milhões de dólares toda a nova temporada, entendeu? Então, é questão de números, é difícil colocar, porque nesse caso, essas séries, agora, mas nesse momento, a produtora de Ultraman está expandindo a marca para o mundo todo. Agora eles estão começando a realmente expandir essa marca para o mundo todo. Então não dá para enquadrar como, por exemplo, um filme da Marvel que vai para o cinema, entendeu? Você não consegue fazer o mesmo equilíbrio ali, né, na tabela de ganhos. Entendi, porque isso fica mais pro Japão mesmo. Claro, claro. Assim, ó, só uma curiosidade. Eu conversei há um tempo em off aí com um cineasta americano de filmes de baixo orçamento, né, chamado Terry Winkless. O crédito dele maior é... Pra tu ver como o mundo é meio pequeno, né? O crédito dele maior é ele escreveu aquele filme Grito de Horror, The Howling, do Joe Dante, dos anos 80, né? E o interessante é que ele foi um dos Banana Splits. Daquele Nossa. Seriado, ele era o macaco, aquele com a boca gigante, o Bingo. O Bingo, ele era o macaco, tá? E eu tava gostando dele. E o interessante, por que eu tô falando isso? Porque ele dirigiu vários episódios de Power Rangers. Vários. Olha, e ele fala assim que abriu o mundo pra ele, assim. Porque a gente pensa, né? Daqui a pouco é um seriado, né? Não é de muito. Não é de alto custo, tudo, mas é incrível a aceitação, ele só sacou isso. Viajando pelo mundo, né, depois, como é popular o Power Rangers, que eu, particularmente, não é a minha praia, mas, obviamente, é desse universo tokusatsu. Fala um pouquinho, querido, a gente comentou de seriados clássicos, né, mas fala um pouquinho, assim, dessas séries que vieram depois, né, por exemplo, eu sei que uma das primeiras que tu viste foi já na Manchete. Fala um pouquinho da tua intro para esses assim, que são, que não ficam gigantes, esses personagens que não ficam gigantes, que são de times, tipo Changeman e tudo mais. Então, fala, mas eles ficam gigantes também, eles têm essa... Na verdade, o Ultraman, como a gente tava falando, influenciou tanto, que tem isso também de ficar gigante em todas essas séries. São poucas as que não ficam gigantes. Mas claro, essas que tipo Changeman e tudo mais, normalmente é um robô que eles entram dentro, né? Ah, nesse caso sim, eles montam um robô. Por quê? Porque o robô vai vender um pouco mais de brinquedos, né, também. claro. Tudo é feito para vender brinquedo, desde aquela época. Claro que o comércio muda, então eles vão mudando a maneira de apresentar. Eu entrevistei uma vez um ator de Power Rangers, e ele falou isso, ele falou, a gente trabalha para fazer meia hora de produto de brinquedo. E cada episódio é exatamente isso, entendeu? E Power Ranger adapta essa série que falou, o Changeman, por exemplo. O Changeman, ele faz parte de uma franquia japonesa chamada Super Sentai, que são super equipes. Super equipes, né? Super Sentai. Super e super time, super equipe, super esquadrão, super grupos. Isso. E esses super grupos, eles existem desde 1975 até hoje. Cada ano tem uma série nova. Né, mantendo a mesma fórmula com outras equipes, outros atores, outros robôs, outros monstros. Cada ano uma série nova. Essa série, essa franquia Super Sentai, foi adaptada do Oriente para o Ocidente como Power Rangers. Então o Power Rangers usa essa base de Super Sentai, mexe na edição, mexe no roteiro, mexe na estrutura, atores, e passa isso para todo mundo, menos na Ásia, menos na parte ali, Japão. Obviamente as identidades humanas desses personagens são interpretadas pelos atores locais de cada país, tipo assim, né? Isso, eles colocam 5 atores diferentes ali nesse caso, então sempre tem um de cada etnia, vamos colocar assim. Sempre tem, às vezes quando no original tem uma menina, no americano tem duas. Eles tentam equilibrar um pouco mais, porque passa pro mundo todo, então todo mundo tem que se sentir representado ou um herói ali na série, entendeu? Essa é a premissa deles, a ideia deles. Mas isso, na verdade, gera muito mais, como passa no mundo todo, é um produto que abriu um universo expandido ali com quadrinho, com filmes, com tudo mais, ele gera até muito mais grana para essas produtoras, né? Então por isso que eles continuam fazendo até hoje, Sim, ultra, desses, dos clássicos, tá? Vamos chamar assim, vamos dizer assim, de National Kid até o Spectrum Man. Qual que tu gostas mais, assim? Uma opinião bem pessoal tua, assim. Bem pessoal? Ah, isso eu não nego pra ninguém. A minha franquia preferida de todas é Ultraman, com toda certeza. Perfeito. Incluindo porque passa-se até hoje tá passando séries, todo ano tem uma série nova, e a série atual que tá passando agora, basicamente, tem referências, assim, gritantes pra primeira série de Ultraman. Gritantes. Sim. A primeira série de Ultraman tá totalmente referenciada nessa série atual de Ultraman, porque é meio que eles mantêm uma cronologia, todas as séries estão linkadas, a gente vê o Ultraman da primeira série até hoje aparecendo e dando um apoio pro pessoal que tá na série da vez, entendeu? Sim, eles voltam a aparecer nos filmes e séries. Sim. Então essa cronologia é respeitada, isso me faz gostar demais dessa franquia, sabe? Não, tem uma coisa interessante também, que o Spectrum Man, eu me lembro que eu fui apresentado ao Spectrum Man pelo, na época não era nem SBT, era TVS, TV Estúdios do Silvio Santos, né? E eu me lembro assistindo ali e achando, eu me lembro que já tinha anos antes visto o Ultraman, e eu me lembro que eu achei assim meio um downgrade assim, de produção, achei os efeitos mais toscos, mas claro, tem seu charme. E o galã ali, o protagonista, acho que era Tetsu Narukawa, acho que era o nome do ator, se não me engano, até professor de judô, campeão de judô no Japão, que interpretava o Kenji, né? Eu me lembro assim, vendo a série, e eu ouso chutar que pro mundo ocidental, assim, uma das razões que a série fez mais sucesso é por causa daquele rock and roll maravilhoso, aquela da abertura que fizeram em inglês. Então, mas aquela abertura, ela é só pro Ocidente. No Oriente, só a abertura é outra. Aquilo foi só pro Oriente. E aquela abertura lá, ela é... Cara, ela é incrível, o que você falou. Essa abertura é incrível, cara. Ela dá um charme pra abertura, E eu me lembro que eu vi um crédito ali, que obviamente quando a gente via no Brasil, já era a versão feita pro Ocidente, né? Já mudada tudo, né? Reeditada. E eu me lembro que aparecia assim, tipo assim, versão americana dirigida por Mel Wells. Né? E sim, eles adaptaram. Aliás, se você que está ouvindo aí, que se vocês quiserem depois procurar para botar na rádio, essa música que foi adaptada para o Spectrum Man, ela se chama The First Day of Forever, que é o primeiro dia do Pra Sempre, e a banda chama Mystic Moods Orchestra. Foi adaptada esta música desta banda para a abertura do Spectrum Man. Não, obrigado. Então procurar isso. Repete, por favor, Mystic Moods Orchestra. Ok, maravilha. Não, porque esse Mel Wells que fez a parte americana, né, da versão americana do Spectrum Man, no caso, reeditando e colocando a trilha sonora, a canção essa roqueira, o cara era ator daquele clássico que foi feito em 2 dias, não a refilmagem, mas o clássico Pequena Loja dos Horrores, do Roger Corman. Então me lembro que o Rei dos Filmes B, um dos protegidos do Rei dos Filmes B, depois virou diretor e foi responsável pela versão ocidental, digamos assim, do Spectrum Man. E me conta uma coisa, querido, assim, porque o Spectrum Man, eu até fiquei surpreso que durou mais episódios até do que o Ultraman, durou 63 episódios. E o que tu acha, assim, por que tu explicaria que no Brasil fez tanto sucesso, tu diria? Claro, tu desse uma resposta assim, mas por que, né, encanta a criança na gente? Mas tu diria que teria a ver com o Brasil ser, de repente, o segundo país com mais população de origem japonesa? Depois do Japão? Eu não sei se isso tem muito uma coisa linka com a outra, não. Eu acho que é muito mais o estilo de produção, a novidade, a coisa. Ela é bem diferente, a produção. Essa produção japonesa, o estilo para produção americana, né? Ela tem uma outra pegada, ela tem uma outra apresentação. Então eu acho que é muito mais isso, assim. Eu acho que não tem muito a ver, não, com... eu acho que é muito mais a maneira como ela é apresentada, viu? Tá. Isso, eu, pelo menos, enxergo dessa maneira, e foi a maneira como foi que eu fui pego, vamos dizer assim. Certo, O Marco Antônio, a música que ele falou é a First Day of Forever. First Day of Forever. Vamos lá um pedacinho, Rogério. Tá, vamos lá. We'll be right back. Essa aí, né? É, sensacional. Essa é a versão... Obrigado, João. Querido Danilo, fala um pouquinho. Essa é uma versão feita, obviamente, depois do lançamento da série, né? Porque essa é a música original. E pegaram essa base da música e cantaram Spectrum em cima. Ah, tá. Porque eu me lembro que falava In the Flash, Like a Flame, alguma coisa assim. Sim. Essa abertura do Spectrum foi adaptada em cima desta música aí. Sensacional. E queria dizer uma coisa, tu lançaste esse livro que já tá, né, um best-seller, ou seja, já vendeu tudo, quem sabe até não se relança, né? A gente deve largar aqui uma ideiazinha, de repente, para fazer uma segunda edição, alguma coisa assim. O livro Ultraman, que apesar do nome, não é só sobre Ultraman. E fala um pouquinho do teu canal, tá? Eu chamei de portal, do teu portal de Tokusatsu, Tokudoku. Fala um pouco dele, por favor. Nossa, eu percebi o seu trava-língua no começo, foi bem legal. Todas as suas trava-línguas, a maneira como você falou. Tokusatsu, não Tokusatsu. Apesar do S, é uma palavra japonesa, então fala-se Tokusatsu. Imagine, não tem que pedir desculpa. Pelo menos o Ultraman eu pronunciei certo. Pelo menos o Ultraman. É legal ajudar. Não, sim, mas pelo menos o Ultraman eu pronunciei certo. Uru Toraman. É como ele pronunciou lá. Certíssimo. E aí, então, Tokusatsu é Tokushukoukasatsuei. E Tokudoki vem daí, disso. Tokusatsu documentário, Tokudoki. Uhum. Uhum. Vem daí. Eu fazia documentários no começo, hoje eu já trato o canal de uma outra maneira, porque, evoluindo e mexendo e vendo o que o público prefere, eu fui adaptando, né? E aí, pronto, eu trabalho com isso já há um pouco mais de 6 anos, trabalho com esse canal. Bom, eu falo trabalho, mas eu não trabalho, porque não tem remuneração, assim, como trabalho, né? Eu faço porque eu gosto, porque eu tenho essa vontade, porque gera esses papos legais, esses convites legais pra gente papear sobre o assunto. Sim. Isso vale muito, assim, isso vale, é muito legal essa ideia. E aí pronto, então eu levo esse canal há pouco mais de 6 anos, trabalhando aí com esse nicho de Tokusatsu, desde essa época que a gente tá falando agora, até as séries atuais. E tenho hoje o maior canal, vou falar do mundo, mas pode ser da América Latina, porque, bom, tem outros canais por aí, não sei como é que tá. Tem muito canal na Ásia que ainda passam essas séries de monte, então... Que bacana. Enfim, América Latina, certeza. E tô com essa ideia de trabalhar sempre com esse nicho, que é um negócio que eu sou apaixonado. E uma coisinha assim, posso deduzir que tu te surpreendeste completamente vendo... o universo de pessoas, a quantidade de gente que adotou o teu canal, tipo assim, que eu imagino que tu fizeste primeiro assim, um hobby para eu, Danilo, e mais uns amiguinhos aqui, amigos aqui e ali. Alô? Alô? Marco? Caíram. Vai ter que reconectar, mas sempre. Mas nós damos um jeito aqui. Nós não saímos do ar, não. O Rogério está tentando reconectar lá. Enquanto isso, vamos tocar uma musiquinha. Rogério, abre a música aí e vai tentando reconectar. Marco Antônio deve ter percebido, né? Eu tô aqui. Não, tá sim, ouvindo? Você já deve ter percebido. Deu uma brechinha, já entrou Smokey Robinson e More Love, né? Não, perfeito. O Danilo tá aí? Danilo, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá. Tá bom. Querido, assim, ó. Desculpa, eu acho que caiu ali quando você estava falando de tu abrir este canal pra pensando que tu tava sozinho, te achava sozinho no mundo, e daí abriste o teu canal pra literalmente pra esse portal sobre Tokusatsu, pra. Como é que é a pronúncia de novo? Desculpa. É com S, Tokusatsu. Tokusatsu, tá, isso. Pra ver mais, achar mais amigos, né, ao redor do mundo aí que curtissem. Mas tu te surpreendeu, então, vendo quanta gente partilhava dessa boa loucura tua, né? Pois é, tem muita gente que redescobriu, que encontrou, muita gente que estava só na nostalgia, que se atualizou, muita gente que nem lembrava que existia, que se encontrou de novo. De verdade que foi uma surpresa real, assim, porque eu não achava que ia dar nem 200 pessoas. Hoje já tem aí 200 mil me seguindo. Ah, né? Inacreditável, é maravilhoso. Todas as redes, já tá nesse número. Querido, uma coisa assim, só um bem específico, tá? Já não é muito mais da minha época, né? Porque eu me lembro até a Angélica apresentava, daí na Manchete, alguns programas, e daí, né, esses assim de equipe, né, eu nunca curti muito. A partir do Changeman, Jaspion, eu sei que Jaspion, o mercado brasileiro também é gigante, né? Muita gente que adora Jaspion. Mas tinha um personagem protagonista de seriado que foi feito depois... do Jaspion, me ajuda, por favor, cara. Eu achava a coisa mais bizarra. Eu já era adulto, não vou dizer que me dava pesadelos, mas eu achava meio bizarro, assim, que era um que tinha um formato de leão, Lion Man. É, exato. Essa série, inclusive, ela foi depois que acabou o Spectrum no Japão, a produtora investiu no Lion Man. Foi a série seguinte dessa produtora. Não, parecia, tipo assim, um boneco de pelúcia do mal, assim, um troço meio bombado, um troço meio... Eu lembro que eu achava meio assustador, né? Era um leão... Né? Quantos episódios, sabe dizer? Não quero ficar assim, claro que tu não tem que saber memorizado isso, mas durou muitos episódios essa série? Essa série tem duas, não vou dizer que são duas temporadas, mas ela tem duas séries, tem o Lion Man branco, né, e tem o Lion Man laranja, são dois. O laranja que eu me lembro, que eu achava assustador. O Lion Man branco, ele tem 54 episódios, ele veio antes do Lion Man laranja. Né? O Lion Man Laranja passou primeiro no Brasil do que o branco. Eles inverteram a ordem dos episódios. E o Lion Man Laranja tem menos episódios, tem 25. Ah, tá. Tá, e querido, e um que passava que eu achava bem interessante, tá? Aquele. Um que era um robô, dava pra ver se era descaradamente Robocop, Giban, acho que era o nome. Isso também. Isso ainda tem até hoje. Na Amazon Prime você consegue acessar e assistir. Tá, mas esse Giban, ele veio antes ou depois do Robocop, do Paul Verhoeven, né? Ele foi 86. Inspirado pelo Robocop. O Robocop inspirou essa produção, exato. Tá. Não, porque às vezes a gente pensa, né? Ah, porque se tal coisa. Que, digamos assim, que não é de Hollywood, né? A gente tem a tendência de pensar daqui a pouco que Hollywood que só é imitada, mas tem casos, vários casos por aí de superproduções que imitaram produções menores. Então eu achei que podia até ter sido um pouquinho, podia ter sido até ter vindo a ideia de Robocop depois até do Giban, mas não, Giban não, não, é Robocop, posterior. Porque o Giban é 89, o Robocop é 87, né? Ah, isso, tá. Eu achava que Giban era meio que mesmo. Ao contrário, Tá, maravilha. E, querido, assim, me fala, assim, como é que a tua família, às vezes a gente conversa com convidados aqui, e vamos dizer, o cara, sei lá, queria ser cantor desde pequeno, ou, né, a gente começou outro dia com um dos maiores colecionadores de Falcon do Brasil. Fala um pouquinho, assim, como é que teus pais viam essa tua obsessão por esses seriados? Assim, te mandaram, assim... Eu desenhava muito, né? Inclusive em aula, desenhava a cara dos professores e vivia sendo mandado pra diretoria. Então, assim, de certa forma foi legal, mas também eu tenho uma experiência meio ruim com isso. Tu teve experiências meio bizarras por ter esse gosto? Não, nunca aconteceu, na verdade, pra ser muito sincero. O teu pai e tua mãe achavam numa boa essa tua obsessão com... Eu não tô dizendo que eles deveriam achar ruim, mas eles não achavam estranho, tipo assim... Mas naquela época eu não era... Eu gostava muito, mas eu não tinha essa... Bom, eu, como toda criança, eu me amarrava, me pirava em ficar assistindo, eu sempre gostei. Aham. Mas eu não me lembro de ter nenhum problema ou do tipo. Eu lembro que eu alugava muito VHS. Passava na TV num horário, eu ia lá e alugava o VHS, mesmo já tendo assistido por muitas vezes, sabe? Mas não era nada mais que isso, assim, de verdade. Não, perfeito. Querido, então assim, faz aí, aqui, né, não é fruteira, nada, mas faz de conta que está numa fruteira e se ela vende o teu peixe e fala do teu, como as pessoas podem descobrir um pouco mais desse, vamos chamar de trabalho, tá? Que é uma coisa, certamente uma coisa extremamente trabalhosa. Trabalho dá bastante, isso é verdade, dá muito trabalho. Pois é, fala um pouco desse teu trabalho barra hobby, que é o enfoque do nosso programa de hoje aí. Fala um pouquinho como é que as pessoas podem achar a meia dúzia de pessoas que ainda não sabem do teu trabalho. Fala aí, fica à vontade. Sim, eu tenho um canal no YouTube, que é, na verdade, o principal. Você disse que é um portal. Eu nunca tinha pensado como um portal, mas pode ser, porque acaba sendo ali um pouco mais amplo do que simplesmente um canal, porque tem o canal no YouTube, e esse canal no YouTube também tem um Instagram, tudo Tokudok, T-O. K-U-D-O-C, T-O-K-U-D-O-C, Tokudok, e aí eu trato, claro, no canal são os vídeos um pouco mais longos, explicando, falando sobre algo, alguma lista, alguma informação, alguma novidade, e no Instagram é um processo um pouco mais rápido, porque você publica a foto, responde as perguntas, manda mensagem, troca mensagem, grava os vídeos rápidos ali, então, e tem também o Twitter, é tudo Tokudok. E aí quem quiser conhecer mais, quem quiser lembrar, quem quiser viver essa nostalgia ou se atualizar, tem muito material bacana lá, fica o convite, então. Sensacional, gente, é Danilo, tá o nome do nosso episódio, Danilo com um L Danilo só. Danilo Módulo. É M-O-D-O-L-O. Mas tu é italiano dos dois lados, né? Porque teu nome do meio pois também é italiano. Pois né? É, todos os nomes são italianos nesse caso. Tá, de que parte da Itália? Não faço nem ideia. Tá, não. Tudo bem. Mas não é do Japão, viu, gente? O pessoal que tá pensando aí. A gente, até daqui a pouco, a gente já vai estar esperando pra se despedir do nosso convidado. Ele tem muita coisa pra fazer. Mas assim, ó, a gente daí, obviamente, vai pra nossa pesquisa musical, anos 50, 60, 70. 80, e numa das pesquisas aí vai ter link, um link tênue, mas vai ter um link com o que a gente tá falando, com um pouco que a gente tá falando aqui. Então, querido, eu quero te agradecer, tá? Muito obrigado por vir falar com a gente, tá bom? Aqui na Rádio Showtime de São José dos Campos, tá bom? E obrigado pelo convite, muito legal falar disso, é muito interessante colocar muita gente que eu nunca imagino diferente falando sobre a mesma coisa, e esse convite foi uma surpresa porque a gente não tratou da época da Manchete, tratou de antes. É um negócio bastante incomum. Fiquei bastante feliz. Obrigadíssimo, de verdade. Não. Querido, um grande abraço. Obrigado mesmo, tá? Até mais, querido. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Ô, Marco Antônio, você... Aí, pô, obrigado, você... cara. Eu só me falei, João, só me fala uma coisa de novo, por favor. Sim, você... Mas... Quando eu penso, obviamente, no National Kid, que obviamente não sou nem perto expert, eu obviamente penso nos Zicas Venusianos. Qual que era o nome do outro vilão mesmo? Me ajuda aí. Deve ser os abissais, mas fala. Nelton, o demônio do reino abissal. Tá, do reino abissal, tá. Qual é o nome dele? Não, sem mentira, qual é o nome do cara mesmo, do personagem mesmo? Nelton. Ah, Nelton. Tá. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. João, então assim... Vamos lá, pessoal de 50, tá? vamos. Já sei o que você vai pedir, vamos embora. It's needless to say. Just say good. Marco Antônio. Uau, obrigado. Anos 50, gente, nome desse grupo, The Clovers, C-L-O-V-E-R-S, seria Os Trevos, né? A ver com o Trevo da Sorte. O nome dessa canção, o nome dessa canção é Needless, ou seja, não é preciso. No caso, a letra fala que ele não precisa dizer que te ama, ele não precisa, né, que a ama, ele não precisa expressar o amor, que já tá óbvio, né? Ainda bem que a gente, por enquanto, ainda tá na fase de só traduzir o título, né? Porque imagina tendo que traduzir a letra inteira e o João com a gargalhada infernal dele maléfica ao fundo, rindo, né? Porque você não imagina a quantidade de vezes que eu já acordei. Um dia eu tive a falta de presença de espírito de comentar no programa que eu tinha medo um pouquinho, quando era pequeno, de ouvir aquela canção da Kate Bush, Wuthering Heights, né? Que ela meio tem lance a ver com o vento e castelo, um lance meio assombrado. E o João começou a gargalhar a quantidade de vezes, você não imagina. Imagino que eu já acordei de madrugada em posse de suor com a risada do João, a lá Vincent Price, no Twitter, do Michael Jackson, né? E a Kate Bush cantando ao mesmo tempo. Falando sério, é um troço, é terrível. Mas é isso. E ele continua rindo. Obviamente que, né, a pessoa com coração de ouro, que é difícil de encontrar, é assim mesmo. Mas os Trevos, né, no caso eram três integrantes quando eles criaram um grupo. O grupo foi criado em 46, essa canção a gente ouviu de 51, e a partir de 47 eles passaram a ser um quarteto. Eles foram descobertos por olheiros da Atlantic Records e contratados já em 51. Eles se apresentaram aquele lendário teatro Apollo, né, do Harlem, né, Apollo Theater do Harlem, e em menos de 3 meses depois da apresentação lá, eles já foram gravar no estúdio da Atlantic. Eles viraram um quinteto mais adiante, e até hoje se apresentam, só que, né, imagina só, um grupo que começou em 46, então imagina só, desses 5, já teve 25 pessoas diferentes entrando e saindo do grupo, né? Dá pra dizer, assim, de certa forma, que o quinteto original mesmo, dá pra dizer que seria, assim, o 5 mais raiz do grupo, digamos assim, seria, o pessoal mais raiz seria Harold Wingley, Raymond Green, Carlos Wilson, Franklin Poe e Tyrone Burwell. Vale dizer que o grupo inglês, no caso, o The Clovers é um grupo, obviamente, americano e de negros. Dá pra dizer que o grupo inglês, que é formado por brancos, The Searchers, regravou, uns 5 anos depois, uma canção, uma das canções mais famosas do The Clovers, que é Love Potion No. 9, e acabou até tendo mais sucesso. Né? Tinha aquela toda diferença até naquela época ainda de, obviamente, de rádios que não queriam tocar músicas que chamavam de race music, né? Que eram músicas de negros. Então, alguns grupos ingleses, até aquele cantor, até o Andy Williams também, fez várias versões de canções para um público mais mainstream, né? Para um público mais amplo, né? Para não ter que ter esse lance de barreira de cor. Então, às vezes, assim, literalmente, a canção não fazia tanto sucesso, ou fazia sucesso mais em guetos, e daqui a pouco, se fosse regravado por um cantor branco, um grupo branco, daqui a pouco o grande público aceitava mais. Esse grupo, The Clovers, pode ser escutado em trilhas sonoras de filmes como Intruder, que é aquele Um Voo para o Inferno, um filme que a gente até já comentou, João, se lembra, né? Um filme de guerra com Danny Glover, com daquele do A Flight of the Intruder, aquele do ataque no Vietnã que eles fizeram, com Willem Dafoe até, sim, o Danny Glover. Sim. Tu falasse até que tu gosta bastante, que eles ficam rondando, né, pra tentar proteger o que caiu o avião. É. Isso. Eu vi já faz alguns anos, mas é um belo filme, do diretor até do Conan Bárbaro, do John Milius. Esse grupo The Clovers pode ser ouvido em episódio do Barrados no Baile, né, que era noventista, e no recente Green Book Guia, que é um filme super premiado com Viggo Mortensen e tudo mais. Então, João, vamos, toca aí, por favor, um trechinho da canção mais famosa, e infelizmente depois eu vou ter que... Gostei do nome dessa música, mas o meu inglês deu uma falhada aqui, eu vou precisar que você traduza. É. Claro, uma falhada conveniente. Exatamente, claro. Conveniente pra mim. É uma canção de 51. Vamos. Can't you see what you're doing to me? I thought you know I love you, love you so. Don't you know I love you, love you so. Don't you know I love you so. And I'll never, never let you go. No. Qual é o nome da música, Marco Antônio? Pois é, eu tava já, né, apressado, já contando até, mas não colocou a música pra poder preparar, pra dar, né, porque não basta o cara liberar de raiva, ele quer assim, que a pessoa fique no suspense, pra poder o coração saltar pela boca. Pois é, o nome dessa canção dele, que fez, desse grupo que fez sucesso, é uma canção de 51, o nome é Don't You Know I Love You, quer dizer assim, basicamente ele tá perguntando, tu não notas, tu não percebestes ainda que eu te amo? Eu percebi, mas você tem um caso com o Renzo e eu não me envolvo em caso dos outros. Pois é, então basicamente é, você não viu ainda que eu te amo, é isso que a canção de 51 deles, que fez bastante sucesso, que, que a gente ouviu um trecho agora, é sobre isso, esse é o título e é sobre isso que a canção fala. E a anterior, obviamente, foi Needless, né, ou seja, não é preciso. Ambas de 1951. João, por favor, só anos 60, só me responda uma coisa, eu estava conversando com o sobrinho do Rogério aqui, como é que é o nome daquele filme, aquela atriz negra que era uma aeromoça? Sim. É uma homenagem àqueles filmes Blaxploitation. Não é um filme Blaxploitation, mas é uma homenagem. É um filme do Quentin Tarantino, é Jack Brown. Exatamente, Jack Brown. Isso. É isso mesmo. É, com a grande pergunta. É, isso foi estrela dos filmes chamados Blaxploitation, filmes de ação setentistas, né? Mas na minha opinião, até o melhor. Eu não sou grande fã do Tarantino, mas é até, na minha opinião, o filme mais maduro dele. Ele não tem muita referenciazinha pop, aqui ele é mais sério. E a atriz era atriz lindíssima, né? Lindíssima e boa atriz. E bem boa atriz, exatamente. É. Vamos lá, então, vamos lá. Pam Grier, atriz. Hã? Pam Grier, atriz. Pam Grier, exatamente. Pam Grier, exatamente. Ela salvou a bilheteria de... apesar de ela ter basicamente estrelado filmes de baixo orçamento, né, nos anos 60, ela e o Richard Roundtree, que estrelou o Shaft, salvaram estúdios de cinema estrelando os filmes baratos deles. Porque os filmes deles baratinhos lá, tipo Shaft e os vários que ela estrelou, Coffee... renderam mais que produções que custaram 30 vezes mais, então no final das contas teve estúdio que não foi à falência por causa deles. Boa. Vamos lá, Rogério. Vamos lá. Essa aqui também você vai fazer a tradução do nome. Gostei. Fantástico, o Rogério vai gostar. Long, long ago, in a land far away, a little boy and a girl were so in love, standing 'neath the moon above. He said, me, Japanese boy, I love you, I do love you. You, Japanese girl, you love me, please say you do. He carved their names on an old cherry tree, just like they've done in Japan since time began. Then he gently held her hand and said, me, Japanese boy, I love you, I do love you. You, Japanese girl, you love me, please say you do. In a blue and white, still in love just as much as they once were. Every night he kisses her and says, me, Japanese boy, I love you, I do love you. That is the way that it should be when love is true. That is the way that it should be for me. Essa música, o Rogério cantando, o Rogério vive cantando por aí. Qual é o nome dela mesmo, Marco Antônio? É o seguinte, ó. Eu vou por partes, tá? Nos anos 60, o nome do cantor é Bob Goldsboro, ou Goldsboro, é G-O-L-D-S-B-O-R-O, né, Bobby, né, apelido de Robert, né, o nome, essa canção de 64 não fez sucesso, o nome é Me Japanese Boy, I Love You. É, basicamente, você sentindo uma pegadinha meio japonesa, aí, só, já conto, só um pouquinho, João. Esse foi o link que eu tava falando, assim, que ó, no ano das canções tem um link, né, como a gente falou muito de cultura pop japonesa, né, então eu encontrei essa canção aqui, que por sinal eu gosto, mas eu não ouvia, acho que devia fazer já uns 10 anos, é uma canção de 64, e basicamente é como se fosse um rapaz japonês que não fala bem inglês, fazer uma declaração de amor para uma moça. Então ele está dizendo basicamente, eu, menino japonês, te amo. O Rogério, ele fala muito essa expressão por aí? Eu não, entendi, não, não, não. Um sabe, não. Lógico que fala, a namorada dele se chama Yumi, é japonesa. Ah, tá, tudo bem, não. Pior que eu já sabia dessa parte, mas eu achei que ia ter alguma... Porque só puxa o meu carpete. Eu achei que ia puxar um pouco o carpete dele também, mas não adianta. Só eu vou começar Lógico. A continuar apresentando o programa de joelheira e cotoveleira, porque eu sempre caio. Tá. Mas assim, ó, gente, João, é. Tu vais cair, sem mentira, tu vais cair duro com essa informação. Essa canção de 64 não fez sucesso, foi composta por quem? Pelo Hall David e Burt Bacharach. Eu não acredito. Olha só. Não, mas olha só, se tu pensar bem no iniciozinho, tem uma pegadinha, a gente, sabe, assim, reouvindo, tu vai sacar, tá? É tipo assim, e obviamente tem uma pegadinha, né, tipo assim, seria assim um Burt Bacharach com um toque meio genérico nipônico, diríamos assim. Pois é, o Bobby Goldsboro, ele tocou na banda do Roy Orbison na década de 60, por uns 4 anos. Com 24 anos de idade, com carreira solo, ele já estava com sucesso na lista de Top 10 Songs dos Estados Unidos. Foi com a canção The Funny Little Clown, ou seja, o engraçado palhacinho. Depois ele chegou no total da carreira, ele teve 11 sucessos no Top 40, né, na lista de 40 mais tocadas da Billboard, da lista de Hot 100 da Billboard, ou seja, The Same. O maior sucesso da lista Billboard, ele teve 11 sucessos entre as 40 mais tocadas. E 12 sucessos no topo das paradas de sucessos de country music, na country chart. Ele também é artista plástico, multi-instrumentista, vai fazer 80 anos em janeiro próximo. Então, quer dizer, também dá pra falar até da popularidade dele também no meio country. As cantoras, as divas, né, Brenda Lee, Dolly Parton, já cantaram canções compostas por ele. O John Denver, que eu sei, João, a gente já comentou no programa, que às vezes tu gostas bastante, eu também gosto, que também gravou composições dele. E o nome de batismo dele, normalmente eu falo isso no começo, mas cheguei pro final, o nome dele é Robert Charles Goldsboro. Né? E ele nasceu numa cidade super pacata chamada Mariana, com 2 N's, no estado da Flórida, que tinha 900 habitantes quando ele nasceu, e hoje é uma cidade, já uma megalópole, com quase 7 mil habitantes hoje. Mas ele pequeno foi criado no Alabama, numa cidade chamada Dothan. Olha o João Vitor, eu sabia. Né? Dothan é uma cidade, D-O-T-H-A-N, Dothan, que hoje tem quase 67 mil habitantes. Ele é grande amigo do Burt Reynolds, e quando o Burt estrelou, falecido Burt Reynolds, estrelou de 90 a 94 um seriado cômico de TV, uma sitcom, um seriado, né, de situation comedy, um seriado esse com plateia ao vivo, quando ele estrelou e produziu uma série chamada Evening Shade, que durou de 90 a 94, a canção tema era cantada pelo Bobby Goldsboro. Então, vamos tocar uma sucessão dele, que daqui a pouco o Bravo, que essa também tem uma traduçãozinha. Por favor. See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. Came running in all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart, and I loved her so. And I surprised her with a puppy, kept me up all Christmas Eve 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late, 'cause I would know. Essa não é uma das minhas preferidas. A minha preferida dele é o Still Late. Ah, sim, sim, sim. Mil vezes melhor, mas essa, nos Estados Unidos, no Canadá e na França, fez quase que o dobro de vendas do Still Late. Pra ver, a gente nunca consegue entender mesmo, às vezes, a popularidade, né? Essa canção, pra te falar a verdade, cá pra nós aqui, eu acho meio chatinha. Mas é uma canção de virada de 67 pra 68, a que a gente ouviu na íntegra, Me Japanese Boy, I Love You, é de 64. E essa canção, o nome é Honey, né? Honey literalmente quer dizer mel, mas também, para eu poder ser sacaneado, já que eu sou, eu não devia ser uma pessoa justa e honesta, mas eu sou. Então, na verdade, nesse sentido, não é mel, é tipo assim, meu mel, é tipo assim... Minha querida, vida, meu amor. Rosa, mimoso, isso, tipo assim, né? Dizem que, apesar de não ter montes de abelhas ao redor do João, por onde, quando ele caminha, dizem que ele é uma espécie de favo de mel. É o que dizem, sou... né, que o João... Né, não é, é verdade, João, ou não? É verdade, eu sou um favo de mel atacado por aquelas malditas abelhas africanas. Africanas, exatamente. Pois é. Então, essa canção que a gente ouviu, um trecho, Honey, do cantor Bobby Goldsboro. João, por favor, anos 70, um cara que tu gosta, a muito. Gente adora, vamos lá, por favor. Lost it, I know. Marquinho, o sobrinho do Rogério Alcântara, ouvindo a música, me alertou aqui, disse o seguinte: essa música, realmente eu tive notando, é verdade, tem uma pegada do KC and the Sunshine Band, viu? Pô, maravilha, ele acertou completamente. Espero, não tô vendo vocês aí, mas espero. O João é mais, faz o tipo mais tímido. Eu imagino que o João tenha ficado só sentado ali, mas imagino que o Rogério e o primo dele, que obviamente agora estou sacando que tem, não só entende um monte de eletrônica, mas também tem ótimo gosto musical, espero que os dois, o João vai poder confirmar, eles subiram em cima das mesas e ficaram rebolando, sacudindo o ganha-pão? Não, que o sobrinho do Rogério não, mas o Rogério ficou enlouquecido aqui, nós temos que inclusive dopá-lo. Nós tivemos que dopá-lo. A menina estava louca. Não. A menina estava louca. Eu não só subi né, no topo da mesa aqui, mas eu sou obrigado até a desabotoar o casaco, desabotoei assim, sabe, uma ventania, ficou realmente calorento. Mas ele acertou em cheio esse cantor, George McRae. Fala aí, Vinícius. Eu só ia falar que eu só não subi na cadeira porque é a minha primeira vez aqui. Mas na próxima... Então tá, não, tudo na bem, na próxima querido, você então, vai ver. Mas fique à vontade. Porque antes... Só pra te avisar, querido, o Fufunha, lendário Fufunha, subia e gravava vídeos rebolando. Eu presenciei, tem um verbo que dizem por aí que é desver. Eu tô tentando até hoje desver o vídeo que eu vi do Fufunha rebolando, e o mais patético de tudo é o pessoal ao redor dizendo: continua, Fufunha, continua. E ele tá voltando, hein? Ele tá voltando. Ele tá voltando, tá voltando, Marquinhos. Ele tá chegando. Esse é o tipo de cena que eu não quero ver tão cedo. Ele... Vamos maneirar com os quadrinhos, gente, por favor. Mas assim, ó, o George McRae, né, o sobrenome, um M maiúsculo, C pequenininho, depois Cray, C-R-A-E, tudo junto, McRae, essa canção de 75, I Ain't Lying, ou seja, não estou mentindo, ele tá falando, né, é verdade, eu te amo mesmo, não tô mentindo. Isso aí, muito bem. Pois é, o maior sucesso dele foi Rock Your Baby, né, dá uma sacudida aí, baby, né, tem a ver com rock no sentido de mexer, se mexer, né, ou seja, sacudir os quadris, que é de 74, eu vi daqui a pouco um trechinho, ele protegido do KC, da banda KC, da Sunshine Band, ele fez backing vocals durante anos, tem até uma canção que eu gosto bastante, que não é muito conhecida, do KC da Sunshine Band, que é Queen of Clubs, que o agudão ali, no clipe, é o KC, o dono da banda, que canta, mas na verdade é dublado aquilo lá, quem faz o agudo mesmo era o George McRae, que era, né, um, graças a Deus tá vivo, tem 75 anos de idade, é um negro, assim, uns 2,20 metros de altura, sabe, uma porta gigante, e ele que faz esses agudos, ele tem uma voz assim, tem um alcance vocal maravilhoso, ele queria até ser policial, e acabou sendo ouvido cantarolando e decidiu investir na carreira de música. Ele nasceu na Flórida, só que em West Palm Beach, que é até uma das localidades favoritas de brasileiros, quando vão para brasileiros que vão para a Flórida nos últimos 25 anos, é um dos locais que os brasileiros mais gostam. E ele, se eu não me engano, ele mora nos últimos anos, o George McRae está morando nas Ilhas Canárias, e como eu falei, tem 75 anos, faz este ano 76. Ainda se apresenta, não com muita frequência, mas ainda se apresenta. Ele é muito popular também na Alemanha. O George McRae pode ser ouvido de filmes como Tempo de Demência, que era uma sátira a Tempo de Violência, a Pulp Fiction. Também numa sátira política chamada Todas as Garotas do Presidente. E num filme que até eu revi recentemente, Detroit, a Cidade do Rock, que é um filme co-produzido pelo Kiss, estrelado pelo Edward Furlong, né, que o pessoal deve se lembrar, do Exterminador do Futuro 2, do Terminator 2. Então, João, toque um pouquinho por volta do Rock Your Baby. Eu vou tocar, eu não sei se essa é a que foi feita em minha homenagem. Vamos lá, Rogério. Vamos ver se foi. Walkman. Você viu que foi feita pra mim, porque no início ele fala baixinho, sexy. Exatamente, exatamente. Eu saquei quando falaste assim, vamos ver se essa canção começou a tocar e eu me lembrei do sexy. Putz, é a do João. Tá, pois é. Essa canção aí basicamente tá falando, é Rock Your Baby. Ele fala assim, take me in your arms, ou seja, tipo assim, me pega no colo, mulher, me pega no colo e me sacode, seja, menina. Tipo assim, como se fosse um bebê, né? Quer dizer, meio difícil até o pessoal vendo qualquer vídeo dele. Eu precisaria, acho que, de umas 14 mulheres e todas halterofilistas. Porque o cara, ele deve, pelo menos no auge dele, o cara com uns 2,20 metros vai pesar uns 180 quilos por aí. Mas, grande cantor George McRae. João, por favor, anos 80 então. Vamos lá, por favor. Querido. Showtime. Thank you. Marco Antônio. Querido, eu me lembrei até de um momento, acho que há uns 2 anos, 1 ano e meio, quando toquei uma canção muito bonita, até na minha opinião, na época do... esqueci agora o nome do cantor, tá? Mas igual a canção, eu me lembro que tu falaste assim, Marco, eu entendo que essa canção não fez sucesso, é a mesma demora coisa pra deslanchar nesse caso aí. Eu acho essa canção bonita, mas cá pra nós, né? É muito tempo que ela demora pra entrar. É muito longa, demora muito pra entrar e faz parte de um nicho específico. Não é toda a rádio que tem condições de tocar. Certamente, pois é. Essa canção aí, gente, da virada de 83 para 84, o nome é Storm on the Sea, ou seja, tempestade no oceano, tempestade no mar. O nome desse grupo, Thompson Twins, um dos maiores hits desse originalmente era um trio, foi o hit Hold Me Now, ou seja, eu me entregando de novo, né? Hold Me Now é me abrace, né? Me segure, né? Me tome nos braços, né? A hora que você quiser. Tá. Eu aviso o Renzo, ele vai pra aí, já acerta tudo. Apesar de que ele ia largar da mulher pra morar com você, você não topou? Não. Isso tudo é mentira da posição. De qualquer forma, o hit que a gente vai ver daqui a pouco, o Hold Me Now, também é da virada de 83 para 84. Esse grupo, né, o Thompson Twins, apesar do nome, né, que tem a ver com irmãos, os gêmeos Thompson, na verdade o nome é uma homenagem aos gêmeos Thompson dos quadrinhos Tintin, do Belga Hergé. E não tem nada a ver com gêmeos aí, era, na verdade, um ruivo inglês, um afro-americano, não sei se era inglês, pra te falar, não sei se o John Lee Way era inglês, tem que checar isso mais adiante, mas que é um negro, e uma loira inglesa. No caso, esse grupo é da região sul de Yorkshire, na Inglaterra, de Sheffield. E esse grupo começou em 77, João, e foi até 93. Teve uma pegada pós-punk, meio new wave, depois um pouco de synth pop, que é aquele pop com bastante sintetizador, né? Fizeram meio que uma mistura assim de new wave com uma pegada. Depois ficaram muito, bastante comerciais a partir de 82, ficaram bastante comerciais. Como eu falei, o nome do grupo foi dado em homenagem aos dois detetives gêmeos dos quadrinhos Tintin, que era Thompson e Thompson. E esse grupo pode ser ouvido em Gatinhas e Gatões, né, Sixteen Candles, um filme que eu adoro, Pretty in Pink, que era Gatinhas da Choque, Nada em Comum, é um filme, uma dramédia, né, um drama com comédia com o Tom Hanks, dos anos 80. Eu me lembro até que no clipe aparece o Thompson Twins com o Tom Hanks, Caça Fantasmas, o Caça Fantasmas original, e Gremlins 2. Que eu posso dizer? O grupo era Tom Bailey, né, Alana Curry e Joe Leeway, e o Joe deixou o grupo em 86. Então, João, toca aí, por favor, o hitzão deles, por favor. Marquinho. Oi, querido. Pois é, eu adoro essa canção e ela fez muito sucesso. É a canção mais conhecida dos Thompson Twins nos Estados Unidos e no Canadá. Recebi uma mensagem enquanto isso, da Vanessa Sager, de Ilhabela, estado de São Paulo, né? Ela avisando que os três são ingleses, né? Eu tava em dúvida se o Joseph Martin Leeway, que é o Joe Leeway, que saiu da banda em 86, se ele também era inglês, mas Sim, é inglês. Ela disse que ele é de Londres. Então, obrigado aí, Vanessa Sager. Querido, então, é isso aí. A gente se fala, então, na segunda. Na segunda. Pra forrar o saco do pessoal e eu ter que ficar aplaudindo e, pelo menos, tentar ficar te ajudando. Exato. Enquanto massacra psicologicamente as pessoas no nosso lounge. Desculpa, eu não tô falando muito aí. Fala, fala aí. Desculpa, não, é verdade mesmo. Você tem que me auxiliar enquanto eu destruo o Renzo Mora, destruo o Davi Roque, o Paulo Passos. E você tem que estar sempre ao meu lado. Então tá, então na segunda que vem a gente se encontra aí, e na terça, de novo, uma nova edição do programa Marco de Hoje. Então, muito obrigado, gente, abraço a todos. Valeu pro pessoal aí do estúdio, tá? Beijo, ao, querido. Rogério, tu, o primo do Rogério e o pessoal escutando a gente em casa. Abraço, gente, tchau. Valeu. Você ouviu na Showtime o Marco de Hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E comigo, Rogério Brazinha do Espaço Alcântara, que estará de volta amanhã às 8 horas da manhã para mais uma edição do Jornal Prime Time. Seu jornal diário da Showtime. Olha, eu agradeço a sua presença aqui, muito obrigado. Foi uma honra e um privilégio tê-lo conosco, viu? Bom, muito obrigado. Obrigado a esse. Espero que você volte várias vezes aqui. Opa, só me chamar, tô aqui. Nós vamos falar sobre isso. Bom, boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Boa noite.